me ensina a eu seguir. Sou eu bem feliz. Eu quero cantar aí. Quem me ensina a eu seguir? Sou eu bem feliz. Sou eu bem feliz. O divino Pai eterno, quem me deu este poder de ensinar as criaturas a conhecer e compreender, de ensinar as criaturas a conhecer e compreender. O divino Pai eterno, quem me deu este poder de ensinar as criaturas a conhecer e compreender, de ensinar as criaturas a conhecer e compreender. A Virgem Mãe me deu o lugar de poder.